sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Contrôle Technique et à côté de la concession Peugeot. Ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. La direction de Radio Arc-en-Ciel vous présente tous ses meilleurs voeux. Bongen Wetwodush, une très bonne année 2023 à vous tous. Radio Arc-en-Ciel organise une après-midi musicale à l'espace Arc-en-Ciel animée par Fernando Martins pour tous ses adhérents. À l'espace Arc-en-Ciel, le dimanche 22 janvier 2023, à partir de 15h, la galette des rois sera offerte à tous nos adhérents à jour de leur cotisation et pour tous ceux qui souhaitent se mettre à jour de leur cotisation pour 2023. Celle-ci nous permettra de nous réunir et de partager un moment de convivialité ensemble. Une galette et un moment musical pour danser tous ensemble. Pour cela, il faut s'inscrire auprès de notre secrétariat au 02 38 43 50 09 ou bien auprès de nos animateurs au 02 38 43 48 00. Inscrivez-vous et on se donne rendez-vous dimanche 22 janvier à 15h pour un moment de convivialité. Arc-en-ciel. Convosco, a partir deste momento, está a vossa amiga Cristina. Cristina. Portugal no coração. Cristina. Portugal no Coração em qualquer canção.

já eu percorrerei. O meu choro de moça perdida gritava a cidade que o fogo do amor sob a chuva em instantes, em instantes morrera. A chuva, o rio e calor, meu segredo, a cidade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. E eis que ela bate no vidro, trazendo. Olá, muito bom dia, amigos ouvintes, que estou de novo com vocês. Não tive coragem de cortar esta lindíssima música para vos salvar. Não se faz, claro que não. Ouvir Marisa debaixo desta chuvinha toda, não dava. Tudo bem desse lado? Eu, por acaso, está tudo bem, sim senhora. Estou cá com vocês para passar o melhor da música portuguesa, uns dadinhos de conversa onde vocês podem participar a este programa, claro que sim. Passar por cá, telefonar o 02-38-43-48-00 e muitas coisas boas para vos dizer, claro que sim. Tenho sempre que dizer e tenho sempre que vos contar, e é importante contar com você, contar-vos e contar com vocês também do outro lado, claro que sim, é muitíssimo importante. Falar do nosso próximo evento, que não é um evento, como é que eu ia dizer, não é um bailarico dos grandes, mas um bailarico pequenino, sim senhora, mas é um dos nossos e que pertence e cá nos convém, sim senhora, porque é simplesmente La Galette offerte à nos adhérents dimanche prochain. Vers 15h ici à l'espace arc-en-ciel, pour tous nos adhérents, et oui, un cadeau à nos adhérents. C'est une après-midi dansante avec Fernando Martins, que vous connaissez très bien, et qui vient nous animer cette belle après-midi. Et oui, on en a besoin. On a besoin de gourmandise, on a besoin de musique, n'est-ce pas? Eh bien oui, on en a besoin. Claro que sim, então não se esqueçam de, claro que tem que ser sob reserva, então vocês têm que telefonar tanto nas horas do escritório durante a semana ao 02-38-43-50-09 ou então ao 02-38-43-48-00, onde estou eu aqui hoje de manhã ou com os meus outros colegas animadores aqui da rádio, onde vocês se devem inscrever, claro que é para uma pessoa encomendar e não haver estragos. É importante, não é? Então, reserva, se és um dos nossos sócios, e se não és sócio, torna-te sócio. É importante, claro que é. E depois, não te esqueças que se és sócio, vens comer a galete gratuitamente no dia 22, e no dia 11 pagas apenas 8€ a entrada do baile, entretanto os outros vão pagar 10. Então pensa bem, em todos os bailaricos vai ser assim. Música, e da boa, estamos cá para isso e passar então um momento agradável com vocês. Música, Gaivota, Amália 2. Venho te viver nesse céu onde o olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração, morreria dia perfeito, meu coração. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00.

animais, sim senhora. E como vos sabe, como vocês sabem muito bem, a nossa rádio, uma rádio associativa, uma rádio que se hoje está de cabeça erguida é graças aos seus benévolos. E gostaria muito de agradecer e vamos dar umas palminhas bem altas a quem trabalha muito para pôr esta rádio em prol, sim senhora, para sempre a pôr jeitosa e bonita e sempre a brilhar, mas também aqueles que andam a pintar, que fazem com que a rádio esteja sempre pronta para vos receber. Obrigada a vocês, trabalhadores, que hoje que andam a trabalhar, muito importante, claro, ainda para mais benevolamente. A nos bénévoles que aujourd'hui travaillent ici, un grand merci, petite musique, on va danser ensemble. Pourquoi pas, eh ben oui, on pose un petit peu les pinceaux, sans faire de bêtises bien sûr, eh ben oui, et on va danser un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour se préparer pour le bal. Danse comigo, Jorge Guerreiro, que é para preparar para o próximo. Não para este, mas para depois. Entra na festa, vem te divertir. Vamos dar um show, é sempre a ti. É só entrar no balanço, no ritmo dos tambores. Vamos ficar na voz dos Toque e Dança novamente, Rimbomalho. Foi pedido da parte de Jérôme por sa maman, moi-même e tous les autres animateurs. Merci Jérôme. Et oui, on dansera. Mais oui, tous ensemble, avec toi aussi. Et oui, promis. Por lá, no coração há esperança de poder.

Sur Arc-en-Ciel. Faz-me falta um...

Já estão a ver então quem será esta voz que vos vai então pôr a dançar, sim senhora, e ele sabe fazer isso. Fernando Martins então estará connosco domingo próximo, sim senhora. E então, este fim de semana, para então as reservas todas e esclarecer um pouco, vem o sócio, claro, acompanhada do seu... quem é sócio pode vir com um acompanhante, mas um acompanhante dá muitos mais. E quem não é sócio, claro que pode se tornar sócio nesse dia. Mas só entra neste evento, neste convento, neste evento só entra quem é sócio, claro, acompanhado de uma pessoa, claro que pode vir acompanhado de uma pessoa, e quem não é sócio tornará-se sócio nesse dia. Tem que ser assim, não é? E depois, ao mesmo tempo, também é importante se inscrever, que é para nós fazermos as compras justo e não se estragar. Não estamos em tempo de estragar nada, não é, gente? É muitíssimo importante, e não gastar dinheiro à toa, não é? Pois, claro que sim. E também, aqueles que ainda não o são, claro, está gente cá para se ocupar disso. Comme je le disais en portugais. Donc dimanche prochain, on se retrouve pour notre événement La Galette, qui est offerte à nos adhérents. Donc bien sûr, La Galette est offerte à tous nos adhérents. Un adhérent peut être accompagné de quelqu'un, un accompagnant, un seul accompagnant, bien sûr. Tous ceux qui ne sont pas adhérents et qui souhaitent le devenir peuvent le devenir ce jour-là. On sera là pour s'occuper de cela. Et comme je le disais en portugais, donc effectivement, ce serait bien de vous inscrire jusqu'à demain pour qu'on puisse après effectivement faire nos achats et qu'il n'y ait pas de reste et du gaspillage. C'est surtout ça, qu'on puisse acheter les choses correctement et ne pas gaspiller d'une part la nourriture et aussi ne pas gaspiller notre argent inutilement, n'est-ce pas, jeunesse? Et bien sûr. Et donc, pour ceux qui ne sont pas encore adhérents, vous pouvez le devenir, ou avant, ou pendant cet événement, et passer un moment bien agréable. Et en même temps, si vous devenez adhérent, pour les prochains bals, qui sont le 22 avril, et puis après, au mois de novembre, le 18 novembre, effectivement, il y aura toujours une réduction pour tout adhérent. Donc, vous y êtes gagnant, finalement. Musique. Estamos à espera. coração cantam a mesma canção. Para, para, chuvinha, fica no céu, deixa de terra. Para, para, chuvinha, não caias na nossa serra. Inesquecível voz da Linda de Sousa, chuva, chuva, chuvinha, é esta chuvinha que estão hoje de manhã, não é? Miudinha, mas está cá, não é? Sempre assim. De seguida vamos ficar na voz de Carmo Leal. Como está no nosso cartaz do próximo baile, então como estava a dizer, no dia 11 de fevereiro, vamos ter então o nosso baile na sala de Montição e, como estava a dizer, então temos um concurso com vários, quem quiser vir então cantar na voz da Linda de Sousa. Para aqueles que gostarem e que gostam de cantar na voz da Linda de Sousa, podem ter, então se inscrever via o mail da rádio. Desculpem, é os nossos colegas que andam aqui a trabalhar, pensam que estão na feira. É mesmo isto, é uma feira que eles estão aqui todos a falar e nem dão conta. Enfim, pois é trabalhadores, têm que se deixar trabalhar. Obrigado, meus senhores que trabalham, mas ao mesmo tempo não façam barulho. Mas já se calaram, é melhor. Então, como estava a dizer, no dia 11 de fevereiro temos então um concurso aberto a quem quiser vir então cantar na voz da Linda de Sousa, aquelas músicas da Linda de Sousa, que claro, muito marcou a nossa infância, muito marcou certos momentos das nossas vidas. Então vocês têm que se inscrever, claro, têm que se inscrever, e os três primeiros que se inscrevem então neste concurso têm a oportunidade então de entrar gratuitamente para este baile. Tem que se inscrever ao mail da rádio arconciel.iota@gmail.com. Para isso tem que dar o nome da canção que vai cantar, o seu nome e o seu contacto, ok? E aí então ganhará a sua entrada. Está claro? Mas para isso temos uma senhora também que vem cantar. Não sei se vocês conhecem Carmo Leal. Carmo Leal canta tributo a Linda de Sousa. E ela mesmo estará então presente. Claro que sim, mas será uma homenagem correta. Carmo Leal canta Linda de Sousa. Vamos então ouvir. Choras mais, pois toda a tristeza um dia tem seu fim. Deixem minha casa branquinha à beira do mar, deixem meus amigos, deixem o meu sol, deixem tantas coisas maravilhosas e jamais perdi o sorriso do meu pai. A moça que chorava, deixem o meu sol, deixem tantas coisas maravilhosas.

teu canto e desprezar o teu sol. E o novo sol irá no céu brilhar. Eu quero vir mais dentro de ti, saber se poderás sonhar, vivendo também o teu querer, levar teu poder mais além. Sim, senhora. De seguida vamos ficar com um registro totalmente diferente e vamos ao Malhão? Claro. É, nós precisamos assim de música de vez em quando mais calminha, sim, senhora, que é para pousar um bocadinho a nossa cabecinha e de vez em quando, opa, pezinhos a bater e tudo isso, e mãozinhas e tudo. Viva o Malhão! Tradição de Ouro, uma música muito especial então para os colegas e sobretudo o Sr. Leonel. Eu sei que adoras. Bem no chão, com os braços no ar. Ei! E bom Malhão, vamos todos dançar. E bate bem no chão, com os braços no ar. Ei! E bom Malhão. Com os braços no ar, viva o Malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, viva o Malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, viva o Malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, viva o Malhão. O orgulho de um país é a cultura popular. Só assim eu sou feliz em isto representar. Vem cantar e vem dançar, ninguém fica indiferente. Então podem começar, contagia toda a gente. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão, com os braços no ar. Viva o Malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão, com os braços no ar. Viva o Malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão, com os braços no ar. Viva o

nós vamos celebrar, claro que sim, celebrar muitas coisas. De seguida vamos ficar na voz de Leandro, o seu último trabalho, sim senhora. O seu último trabalho que foi pedido da parte do Sr. Faria, sim senhora. Muito obrigada, fiel ouvinte de vários dos nossos programas. Muito obrigada. Então ficamos aqui com o último trabalho do Leandro, Tu, música. Meu passado apagar e hoje estou aqui. Tão perdido eu andei, feito um louco sem ninguém, mas o destino trouxe-te a mim. De olhar nem vendei só, e a minha dor se acalmou. E a ti eu me entreguei, e agora eu já sei a razão de tu estares aqui.

si vous avez une maison. Eh bien, on n'a pas de maison, mais on a de la radio. Et c'est ça, papoter. Música, o que nós queremos, e muita música. Claro, ficamos de seguida já com Rui Bandeira, Loucura de Amor. Claro, música. Devagar, puxo o tempo para trás. Ele nunca quer saber porque os dias vão em frente e os ponteiros presos na corrente deixam-nos sempre à mercê de um comboio louco sem travões, de um rio em várias direções. Avança sempre sem cessar. E eu só queria ter-te um pouco mais comigo, que de longe não virasse mais o livro. Mas não dá, não dá.

passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi, l'enfant. E mergulhar no teu aquário. Queria ser a data para marcar teu calendário. Só tu e eu. Espera e vais ver. Que tal a gente agora misturar a nossa cor? A ver a como estão a química do nosso amor. Só tu e eu. Juntinhos os dois. Diz-me que vais entrar de vez na minha vida. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes.

Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Passas-me na mente e eu volto de repente àquele nosso sítio que eu não consigo deixar. Não sei se é de mim ou não queres saber. Pergunto-me se nos voltamos a ver, porque nada é impossível quando ainda é possível acreditar. Ei, às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Não me deixes agora, não agora, porque eu já mal consigo distinguir onde é o paraíso sem ti. Às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, às vezes só queria desaparecer, perder-me nos teus braços até morrer. Se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Ei, se isto é o paraíso, então já não preciso de outro lugar. Oh, se foi o paraíso, não quero outro sítio para voltar. Obrigado, La Família. Obrigado a vocês. Obrigado à família da Rádio Arconselho, esta grande família que está sempre ao nosso lado. Eu, e hoje de manhã fez algumas asneirasitas, mas isto foi é porque eu paleio. Pois, como na conversa com vocês, pois passam assim umas coisitas, mas é assim, isso não sou. Isso vocês nem se deram conta. Pois não, claro que não. Um beijo grande, um abração, e então dou-vos encontro para a semana. Cá estarei novamente, e para os nossos sócios damos-nos então encontro domingo a partir das 15 horas à l'espace Arc-en-Ciel. La galette est offerte à tous nos adhérents et ainsi que à un moment musical com Fernando Martins. Que bom que é uma pessoa se encontrar. Aqueles que ainda não são sócios, tornem-se sócios. Um momento bem agradável onde vocês têm a galette que será oferecida, e então para o próximo baile, o 11 de fevereiro, com o Estoque e Dança, com o grupo 25 de Abril e também o tributo a Linda de Souza com Carmo Leal, também terá 2€ a menos na sua entrada. Menos mal, não é? Tá. Beijo grande, tudo bom para vocês, um excelente fim de semana. Tchau! Obrigado, la famille.